California. Would you? Então aguarde para o ingresso. Depois não, né? 309. Obrigado, 07. Prosseguir via aquilo, senhor. Adiante, pode prosseguir. Autorizado cruzamento da Alfa agilizando. Pátio 3 é porte para ingresso, pátio principal. Negativo, pátio 3 autorizado, 709. Livrão, 7, Tango. Gente, Tango, bom dia. Após a decolagem da aeronave à sua frente, será autorizado seu ingresso, ok? 7-1-8-0-4. Taxi em frente para pole position, número 1. Pole position, grata. Beleza, 7 decolou aos 28, chame o controle 1935, tem um bom voo e um bom dia. Bom dia, 1935. Controle, gol 1607. 1607, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, não precisa sair da gole. Ok, sair da gole, 340, 1607. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette, suba para 1.500 pés, ajuste 1-0 no meia, ingresso no corredor Veracruz, reposta através de Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Gol no 715, está livre sua decolagem da 28, o vento é de 310 graus com 4 nós. Livre decolagem, gol no 715. Alinhando, gol no 804. Afirmativo, alinha e mantenha 28. Mais uma vez, bom dia, gol no 897, na tua escuta, ponto de espera pronto. Gol no 897, bom dia, mantenha o ponto de espera, da 28. Manteremos, gol no 897. No 5, decolou aos 3-1, chame o controle em 1935, tem um bom voo e um bom dia. 1935, bom dia, gol no 715. Controle Salvador, eu gol no 715, bom dia. Gol 715, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 no perfil da saída Alfa 1. 360, Alfa 1, gol 1715. Tá 3730, autorizado para a proa. do Rio Verde, descendo ao 710 agora. Tempo de 300 graus com 4 nós, tá livre decolagem da 28. Descendo, bom. ONU 0. Ciente, aguarde para transferência de comunicações, no 607. Pagado. A aeronave está passando, está em 135, na escuta. Ordem 1935, tem um bom voo e um bom dia. Bom dia também, 1935, obrigado. 288. 288, no 607. 517, São Recife, 272, alternando 261. 804, contato radar, subiu mantenha nível 360, vigilância. 360, subindo voo no 804. Autorizado, reporte para o táxi. Posso dar, obrigado. Decolagem, horário de decolagem, o seu estimado de pouso e o código ANAC do comandante. Página 28, o vento de 280 graus com 4 nós. Livre decolagem 28, pro Gono 897. Vigilância, através do Paripe agora. Eu tenho que contratar um serviço de voo, é uma hora e cinco. Só vi que está presente para a rotatória? Afirmativo. 7, Alfa 5. Está autorizado descer o nível 100. Qual a condição de uma terra de pino parecida? Voo no 897, decolou os 37, chama o controle em 1935, tem um voo e bom dia. 1935, obrigado, bom domingo, boa semana, boa noite na sede. O gol 1795, chama o gol. Gol 1795, acione a gente, sobre uma T360, foi pro Apino. Já vem de ofício, chama o 172. Afirmativo, Apino, Leonardo. Ele, Salvador, Gono 897, bom dia mais uma vez, cruza 2000 na Gole na tua escuta. 897, bom dia, vigilância, se mantenha nível de voo 360. 360, Gono 897. 304, chame Centro Recife, frequência 1288. 288, bom dia. Autorizado de colar 5283. Boa, 804, acione a identificação. Sobre manter o nível de voo 340, inicialmente. Alfa Victor Juliette, está visual para o campo. Victor Juliette, chame agora Torre Salvador, frequência 12, correção. 118, meia dúzia. 7, 18, meia, o Alfa Victor Juliette. Torre Salvador, o Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, mantenha aproximação, reporte final de 3 milhas, 17. Colou aos 40, chame o controle em 1935, tem um bom voo e um bom dia. 1935, obrigado, bom trabalho. Salvador, está 3153, transfere, passa no 1500. 3153, vigilância, submantenha nível 360. 360, 3173. 3179 para o táxi com 230 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno galeão. Copiado, 230, 4 horas galeão, cruzado táxi Índia Alfa, antes de ingressar na Golf, torre 18 decimal meia. Índia Alfa, antes de ingressar na Golf, 18 meia. Obrigado, até um bom dia. 3179. Bom dia, tá bom. Nível de voo 165 está incorreto. Se ele mantém 145. Se desejar 160, terá que mudar seu plano para estomar maior tempo. Tem mais de Bravo Uniforme, se ele mantém o nível de voo 160. Para um visual cancelado. A última 042. A porta fugiu não. 60. Passando o nível 280, reduza para 2509. Mesmo ativo, tráfego 12 horas, 20 milhas, mesmo rumo. Tráfego passo 290 ao 100, bonde 738. Para o seguro também. Ato. Está livre pouso na 17, o vento é de. É variável com dois nós aí no setor. Salvador, bom dia, WAP 6709. WAP 6709, bom dia, vamos coordenar a Brasília, aguarde o copo de autorização. Negativo, tem a saída prevista, senhor. Saiu da Alfa 1, não. Alfa 1, grato. Salvador, mais uma vez, bom dia, 3179. Posso tomar quanto espera da Golfo? É 3179, bom dia, tá livre, aliás, decolada 28, o vento é de 290 graus com 5 nós. Confirmando autorizado a linha e decolada 28, 3179. Afirmativo, a linha e decola. O Alfa Vitor Juliette, seu solo aos 46, tá livre o backtrack, reporte livrando a 17. 3179. Consiga, 3179. Devido ao peso da aeronave, a gente tá bem pesado hoje. Decolando da 28, fica um pouco difícil de cumprir aquela restrição de passar a 15 milhas de Salvador acima de uma centena. A gente vai estar passando aproximadamente no nível 80. Seria como coordenar isso com o controle. Ok, então só confirmando, a 15 milhas estará passando o nível 80, é isso? Vou confirmar o controle. Ok, então toma alinhando e mantendo aqui, aguardando a posição. Ok, tá livre, alinhar e mantém então. Brasília, nível 280 via Upzulu 17. Saída Elefa 1. Controle 119.35, código transponder 5017. Professora Brasília, nível 280 pelo Upzulu 17. Elefa 1, transponder 5017, controle 19.35, 6709. Correto, neste operacionamento táxi. Correto. Positivo. Então, livre decolagem, ciente do motor, obrigado. 6179. O Alfa Victor Juliette livrou a 17, a torre está ciente. A 3153, a sua identificação, subiu Mateus 320 inicialmente. Objeto 9600, cruzar o 200, chame o controle por seguro 120, decimal 9, seja o radar está terminado, 9600. O 9922, 80 milha em sudoeste de Salvador, com apoio de jornal 9222. A 3179 decolou aos 48, chame o controle em 1935, chama o voo e bom dia. Obrigado, bom dia, amigo. Lágrima 79, contato radar, vigilância, subiu mantenha nível 340. 340, vigilância. 340-1897. 897 autorizado subir, manter o nível de voo 380. Controle Salvador, bom dia, Gol 922, informação Oscar. 922, controle, desse mantenha nível de voo 040, autorizado a chegada a Cari. 040, autorizado a chegada a Cari, Gol 922. 28, Oceana ID, 3620. Centro Recife agora, frequência 1288. 288, botar 3179, obrigado e um bom domingo. Mente, até a volta. ILS 8, foi atendido ao 10560, irá cancelar o seu plano visual, com o seu plano de instrumento. Caso falhe as comunicações, seja possível informar seu plano de cancelamento, ligue para o número do Centro Recife 081-3462-2742 para informar seu horário de pouso. Vai, Bravo Informe. Agora aguarde. O 19729 solicite nível 380 Centro Brasília, na frequência 2425, alternando 2655. Correção 1273, alternando 1273, alternando 230. 19729.